Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu não vejo a hora de testar uma privada japonesa. Nossa. E aí galera, aqui é o Akira. Vocês querem ver um comercial engraçado, cara? Assistam do Fix. É um comercial bizarro, velho. Fala pessoal, aqui é o Samu. É sobre outro comercial engraçado. Procurem sobre o Capundu do Dragon Ball. Aqui é o Jun. E eu queria muito uma melancia quadrada pra tacar no Kiko. Bom, é isso aí galera. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre curiosidades e bizarrices do Japão. Acredito que esse episódio vai ser o primeiro aí de uma série, né? Já que a gente nunca vai conseguir falar de todas as bizarrices que o Japão nos proporciona. A gente volta aí com a nossa formação raiz nesse episódio, então é bem provável que o nível de insanidades dita nesse programa aumente. E é isso aí, bora pro programa. Bom, antes de começar a gente listando os fatos aqui, né? A maioria deles aqui a gente tirou da verdade, né? Então não quer dizer que eles sejam internet. Tá, tava precisando de uma dessa. Eu tô sentindo falta da nossa comédia. Eu tava precisando disso, Bom, então vamos começar com esse fato aqui, né? Que é meio estranho, né? Que fala sobre dormir no escritório, né? Que enquanto aqui a gente encara isso como uma coisa negativa, segundo fato é que diz que lá no Japão é bom o chefe pegar você dormindo no trabalho, que é um sinal de que você tá trabalhando duro. Eu acho que se fosse aqui, tá dormindo, caboclo, tá na cabeça. Exato. É, e eu também já ouvi muito o contrário, né? Os amigos, assim, parentes que vai pra lá, eu nunca ouvi falar disso, né? Também não. É que geralmente o pessoal que... Depende do lugar, né? O pessoal que vai daqui, geralmente vai pra fábrica, então é difícil eles irem pra escritório, assim, então. Esse serviço de escritório, assim, então. É, na fábrica você não pode parar, né, cara? O cara tá tomando chibatada ali o dia inteiro. Já no escritório e pegada é diferente. Bom, é estranho, né? Porque isso aí mostra a fixação, né? Que o japonês tem por trabalho, né? Que não basta você trabalhar bem, né, cara? Você tem que trabalhar até exaustão para que isso seja um sinal de que você é um trabalhador digno, assim, entre aspas, né? Então é bem... Passa um pouco do limite até. Próximo fato aqui, esse com certeza acho que a galera vai achar bizarro, né? Bom, o nome em inglês aqui, né, que eu achei é fake fangs, que seria no caso aí os dentes caninos aí falsos, né? Que as garotas japonesas elas estão fazendo tipo, usando, né? Eles colocam tipo, a prótese de dente. Prótese de dente em formato de dente canino. Isso, elas usam próteses, só que eles ficam tortos, assim, né? É bizarro, você não consegue imaginar isso, né? Que aqui a gente tenta fazer de tudo pra ter os dentes perfeitos, e lá elas estão fazendo justamente o contrário, né? Tipo, colocando uma presa totalmente tortona, assim, pra fora, porque tem uma certa galera que acha isso bonito. Sei lá, eu particularmente acho interessante. Já vi algumas fotos, assim, que fica legal na menina, fica uma coisa charmosa na menina. A gente tinha um exemplo aqui no grupo mesmo, né? Nossa, exatamente. Não, mas eu acho, sei lá, mano, pra quê? É pra parecer, tipo, algum tipo de animal selvagem, alguma coisa do tipo, sei lá. Não sei por ter, assim, tipo, igual aquelas pessoas que colocavam um piercing no dente aqui no Brasil. Verdade. Nossa, era muito feio, cara. Ficava muito... Na gengiva, assim, né? Não, piercing no dente. Tinha uma bolinha brilhante no dente. Parecia cárie, cara. Sim. E tinha gente que fazia isso, tá ligado? Eu acho que seria, tipo, a mesma pegada. É quase igual isso aí, mano. Então, é a mesma pegada. Mas as caninas são legais em algumas meninas. Não sei, cara, porque, meu, você olha pra garota, tipo, sorriso é uma das paradas mais importantes, cara. Aqui você tá acostumado com aquele sorriso bonito, normal, digamos assim, né? Bonito lá, tudo certinho. Você vai pro Japão e tem lá os dentinhos pra fora. Chega dar medo, cara. É estranho. Acho que você vai ficar sozinho nessa, Tô. É, foi mal, cara. Com certeza, dos ouvintes aí, alguém deve gostar também. Nossa, se você gosta, cara, comente aí que eu vou fazer questão de responder. Bom, vamos lá. Outra coisa interessante também são as máquinas automáticas de venda, né? Ou, em japonês, Jidohanbaiki. Lá, o Japão é o país com o maior número de máquinas de vendas do mundo. As coisinhas que vendem nessas máquinas variam, assim, muito, né? Desde... refrigerante mesmo? Refrigerante, como outros objetos do dia a dia, né? Como calcinhas usadas, né? Calcinhas usadas? Calcinhas usadas, mano. Aí. Não, sério mesmo? Sério mesmo, cara. Preservativo. É, preservativo vem. Ah, preservativo não é comum, cara. Devia ser entregue, sei lá, em casa. Eu já escutei falar de essas íntimas também, mas usadas? Usadas? Nossa, usadas. Que errado, cara. Cara, é Japão, você acha que tem um limite, Mas quando a gente fala do Japão, o limite tá além. Talvez nem tenha um limite, eu acho, pra falar não, a verdade. Não, aqui não tem limite, lá tem. Só pra comentar também, nessas máquinas de vendas de refrigerante, existe um... sistema de premiação. Exatamente, sistema de premiação. Se você consegue ser premiado, você ganha mais um de graça. Mais um refri de graça, no caso. Isso me lembra um comercial que tinha aqui no Brasil também, de um sorvete. Eu não lembro qual que é o sorvete, não. Sei que tinha um também, que você tirava um palito lá com um negócio premiado lá, você ganhava outro. É, ainda nessas de máquinas de venda, existem lojas no Japão também que ficam só essas maquinhas, não tem ninguém, nenhuma pessoa, só essa máquina. Então, tipo assim, você vai lá e é como se fosse um restaurante, tem máquina com ramen, máquina com pão e bebidas. Então, assim, é um restaurante só de máquinas, que não tem pessoas, né? Uhum. É tudo automático lá, até assim, pão misto quente ali, sai quentinho assim da máquina, assim, né? Então é uma coisa bem diferente. É, o Japão tem essa tendência, né, a desumanizar o serviço, né? Eu lembro que recentemente eu vi um vídeo que é num mercado no Japão que, tipo, praticamente não tem funcionários. A mulher lá pega a cesta, né? Aí a cesta tem algum tipo de tecnologia ali. E à medida que ela vai colocando os produtos na cesta, ela já vai fazendo a própria contabilidade da soma, né, dos produtos, né? E aí ela passa no caixa e, tipo, já desconta ali, coloca o celular ali e já desconta. Tipo, não tem nenhum atendente. Então esse lado antissocial, assim, do Japão, né, se revela até no, nessa questão dos serviços, assim, né? Que à medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai ver cada vez mais isso, né? É, essas máquinas de venda expressam muito isso. É uma parada simples, né? Mas aqui no Brasil, quando a gente vê um lugar que tem, ainda é uma parada, tipo, caraca, ó, tem uma máquina de venda aqui. Pô, lá na faculdade, lá tinha uma ou duas só. E, tipo, já era um big deal do caramba. Mas é uma parada normal, né? E sem contar que aqui é muito caro. Aqui é. Você pega a Coca-Cola, né, por exemplo, sei lá, se no mercado é 3, na máquina é 5. Exato. Então, às vezes, nem compensa você utilizar. É, implementando essa parte das máquinas de vendas, tem uma lá que é, tipo, é um gacha. É, tipo, você vai pegar algo aleatório e tem, tipo, chance de vir coisas aleatórias, tipo, caras e também coisas muito baratas. Como você pode tirar, tipo, algo que um inseto que alguém achou, ou o cara passa de alguma coisa, como um 3DS ou um celular, por exemplo. Caramba. É. Uau. Eu tava vendo uns vídeos desse aí esses dias. Um cara conseguiu tirar um 3DS e logo em seguida um DS. Aí eu falei, nossa, nem pra ser um cara de sorte, né? Ali, querendo ou não, já fez uns $200. Sim. Se pá mais. Não sei quanto que tá o 3DS hoje em dia, mas. Verdade. Essa daí seria uma boa, cara. Aí, Japão, né, ele tem toda uma cultura, assim, de invenções malucas, né, cara? Que a gente olha, assim, de certo modo elas têm um fundo de inteligência ali, mas elas são bizarras ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, aqui esse Baby Mops, que é tipo a roupa, assim, do bebê, né? Um macacão, só que nas ligações, né? Nas juntas, assim, né? Cotovelo, joelho, tem ali um esfregão ali, né? Então, à medida que o bebê vai engatinhando, ele vai, ao mesmo tempo, limpando a casa. É uma parada bizarra, né? Mas é inteligente, cara. Eu acho que eu confesso que eu acho que eu faria isso com meu filho, sim. Deixar o filho largado lá no chão, vai limpando a casa. Não, porque na verdade a criança engatinhar assim é uma forma dele aprender a se locomover, né? Sim, é. Você aí tem só que deixar. Aproveitando esse. É, o que a gente chama de win-win, né? Tá os dois ganhando. É. Tá limpando a casa e. Mas que bizarro é, né? Sim, é muito bizarro. É estranho, porque sei lá, parece umas barbonas estranhas. Feio pra caramba. Sem dizer que não limpa realmente, né? É. É mais pra dar aquela coisa. Tipo, olha, passou um paninho ali. Na verdade, é mais fácil deixar o bebê sujo, né? É, fato. Não, mas se o bebê tiver alergia à poeira, nossa. É, realmente não é. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não. Bom, essa aqui é boa, acho que os caras aqui vão gostar, que é a floresta aí do suicídio, né? É uma floresta que fica na base do Monte Fuji, que é tão densa ali que uma vez que você entra ali, assim, né, você pode até, assim, A bússola não funciona lá dentro. Acho que são por causa das placas tectônicas em si, né? É assim, tipo, lá como o Monte Fuji em si é no meio de uma placa tectônica, é um vulcão ali perto, já que a base ali fica com uma quantidade grande de metais, por causa, normal, né, por causa que metais, lava, comum, pode ser que ele acaba atrapalhando o campo magnético, então é um bússola, não funciona, sinal. Sim, não funciona, nesse tipo de coisa. Você vai lá por brincadeira, você não volta vivo. E é muito famoso por ter suicídio, porque Sim. É um lugar assim que praticamente fica escuro, né, mesmo você indo de dia, não pega muita luz, não venta muito, e é por isso que é assustador, né? Porque mesmo indo de dia, parece que você tá assim de tarde, de noite, assim. E por isso que o pessoal aproveita muito muito e se mata lá mesmo. Tem, existem até grupos aí que pagam pra fazer isso, né? Leva de van, assim, e leva pra um... Cara, não, pera. Nessa floresta. Eu também achei estranho. Espera. A galera vai de van pra se matar. Suicidar. Pra se suicidar. E tem Caraca. Van que tem cobra van pra os caras se matar. E a pessoa paga pra van pra levar até certo local. E né? Não necessariamente nessa floresta. Mas vão lá e o pessoal morre dentro da van. Hã? Dentro da van? Dentro da van. Eles se matam lá. Tipo, coloca gás, alguma coisa, e se matam. Agora, pra quê? Não sei. Pelo contrário, também existem grupos que vão... Eles entram na floresta para salvar as pessoas. Estão tentando... Ainda tá em dúvida, sabe? Vou ou não vou, né? Porque tem gente que vai lá, coloca tipo uma tenda assim, pra ficar pensando, sabe? Vai mesmo se matar ou não, né? Então a pessoa aproveita nesse momento pra falar as coisas boas da vida. Ô, vamos lá, cara. Você já conheceu as palavras do nosso senhor Goku? É estranho também, porque entrando lá, você dá de cara com restos mortais das pessoas. Tênis, esqueleto, cordas. Sério? Sério. Roupas também no chão. Caramba. Eles fazem magia negra lá dentro também. Uou. Quando a gente for pro Japão, sério, eu quero visitar esse lugar. Não, cara. De verdade, não. Quero que vocês vão comigo. Não, vocês vão comigo. Vocês vão comigo. Eu vou arrastar. Você vai querer roubar as calcinhas do Zara? E aí, Satoru, isso é com você? Esse aí é um dos maiores crimes no Japão, hein? Roubar calcinha. Assim, com um índice maior de como fala, de que acontece. Então, eu tava vendo um relato de uma mulher que morava lá, e ela falava justamente isso, que, tipo, você deixar a roupa no varal é bem mais perigoso você ser roubado do que, sei lá, você deixar a porta da tua casa aberta, porque é capaz de sumir suas calcinhas lá, cara. É. E, tipo, e a roupa lavada, na verdade, não tem tanto perigo assim, que os caras querem mais mesmo a usada. Exato. Sim. Então, cara, é muito bizarro. É Nihon, cara, é Nihon. Não dá pra entender, cara. Mas... Então, aí que entra, né? Por isso que vendem calcinhas usadas, cara. Não, mas eu quero ir pra essa floresta porque deve ser divertido fazer alguma coisa lá. Como assim, cara? Como? Mas é o quê? Tipo, você chega na entrada, já tem uma placa, só, tipo, pense na sua vida, pense na sua família, não entre na floresta. É sério? Uhum. Mas você não quer dizer que você vai se matar se entrar na floresta. Então, a gente pode chegar lá pra ver as cordas, os negócios, então, os esqueletos. Esse é o problema. Tem gente que entra lá por. Ah, vou lá ver. E não consegue sair mais. Porque, sei lá. Só correndo numa direção só, mano. Uma hora sai, velho. Poxa. É imensa, né, a floresta. Só que lá tem. Lá dentro, como tem essas pessoas que. Também é bombeiro, assim, e esses pessoal que eu falei, né, que ajuda, eles botam corda até certo ponto ali pra usar como guia, né, pra poder voltar. Porque assim, cara, você pode falar que é imensa, mas nós temos a Amazônia, cara. Que é imenso perto de Amazônia, velho? Então, eu vi essa informação, eu tirei de uma reportagem que eu vi, né? Aí ele tava mostrando lá um bonequinho, assim, preso na árvore com um monte de martelo, assim, sabe? Na cabeça, no joelho, no braço, na barriga. É, essa prática do Noroi, né? Da maldição lá no Japão, né? Que usam esses bonecos de palha chamado Waraningyo. Aí é como se fosse voodoo, né? Sim, sim. É, meio bizarro, né? Porra, mas o que me deixou surpreso aí foi essa tour da morte aí. Galera cata uma van aí só de ida, tá ligado? Aí não volta mais. Errado, né, cara? É estranho pra caramba. O motorista dessa van tem que ser um cara muito filho, não. É, que eles fazem, tipo, fazem grupo na internet, nesses fóruns aí meio secretos, assim. Não sei se, sei lá, de onde eles criam esses fóruns, não sei se é Deep Web, não sei. É Deep Web japonesa. É. Yellow Deep Web. Uns fóruns doidos aí, e todo mundo combina uma hora, um lugar lá pra se encontrar e depois fazer esses atos. Estranho. É muito. Estranho. É porque lá é, se não me engano, o Japão é o país com o maior índice de suicídio do mundo, né? Então, tem gente que se suicida porque, meu amigo morreu, agora não sei, meu best friend forever lá morreu, agora não sei o que eu faço, vou morrer também, pá, e morre. Tirei uma nota B, eu vou lá me matar. É, tipo isso também. Isso aí, eu vi uma notícia também, que é o moleque tava cansado de estudar e simplesmente se matou. Porque tem universidade, olha, é vitalício, né? Se você não passa, não entra mais, nunca mais. É o que eu ouvi falar também, que tem universidade que é assim, que se chama algum coisa vitalício. Então, assim, por isso que tem muita gente que não passou, então tem até gente que se suicida, porque queria tanto passar e entrar e não conseguiu, como não vai entrar nunca mais, então... Putz. É, tipo, o cara praticamente nasce só pra isso, né? Pra ele pensa o assim, né? O propósito da vida dele é aquele. Aqui você não passou, você pode ir trabalhar no McDonald's. A gente conhece uma galera que é meio bitolada, assim, com esse lance de faculdade. Que quer aquela Sim. e não serve outra. Tipo, cara, não... Faculdade é uma parada tão... Não é sinônimo de sucesso. Então a galera, sei lá, devia ser um pouco menos fixada nessa questão. É fato. Mas a estatística aí, né, que eu li aí, é cerca de 100 suicídios são cometidos lá por ano nessa floresta aí. Uau. Legal, cara. Legal. Eu queria ir lá ver. Beleza, cara. A gente organiza uma tour lá, uma van pra você. Não, mas não essa de ida. Se vocês me largar lá, vocês estão ligados que eu volto e eu vou pegar vocês. Vocês estão ligados? Eu vou fazer canchou em vocês. Enquanto vocês dormem. Bom, agora amenizando um pouco aí. Aqui no Brasil, né, cara, a gente é um país um pouco meio atrasado, né? Se a gente pega alguns produtos, assim, de uma marca famosa e a gente vai ver de outros países, a gente vê que, tipo, a gente tem a versão bem, bem básica mesmo. Por exemplo, a Coca-Cola, a Fanta, né, cara? Aqui, quando eles lançam um sabor novo, assim, tipo, é mó big deal do cara. Caraca, um sabor framboesa da Coca-Cola e tal. Quando a gente vai ver, mano, tipo, os gringos têm isso há... Sempre teve, praticamente. Tá? E o que acontece isso é o Kit Kat, né, cara? No Japão, tem vários sabores, muitos deles bizarros. Por exemplo, de wasabi, cara. Meu, eu nunca provaria essa bagaça. Eu acho que eu provaria. Não pelo fato de ser gostoso, mas pelo fato do que eu vou sentir do gosto, tá ligado? Caraca. Acho que seria, tipo, um desafio legal de fazer. Curiosidade. Eu até gravaria. O que que tem? Quando tem os caras que gostam de mergulhar os irmãos dentro do bagulho de... Como que fala? De Nutella? Qual que é o problema de provar um negócio desse e fazer um vídeo também? Verdade, verdade. Eu lembro que tem o de chá verde. Esse eu experimentei. É bom? É bom, cara. Vicia o chocolate. Eu tinha uma caixa, mas quase acabei com a caixa toda, né? Eita. Quase me arrependi depois. Bom, então, aqui um dos sabores, alguns dos sabores que tem lá, né? Strawberry, que é... Seria morango? Não, morango. É morango. Morango. Tem esse aqui, Citrus Golden Blend, que seria mais ou menos limão com açúcar, pelo que eu tô lendo aqui. Deve ser bom. Deve ser gostoso. É uma mistura aí de frutas cítricas aí, limão, laranja. Pera? Pera eu acho que eu não experimentaria, não. Pera quase não tem gosto, imagina você comer um chocolate de pera. Isso é tudo chocolate? É, sabores do Kit Kat. Caramba. Tem esse aqui, né? De temático de fruta, né? Que agora tem aqui, ó, de vegetais, por exemplo. Tem de soja, deve ser uma delícia. Sabor de mup. Esse é bom. Batata doce, hein? Batata doce roxa. Odeio os batata doce. Deve ser. Eita. Deve ser bom pros marombas, hein? Você não, exatamente, porque é chocolate, né? Mas você come com a sensação de que você tá comendo batata ali, cara. Nossa, eu queria tanto parar de comer batata pra começar a comer doce. Olha esse aqui, Hot Japanese Chili. Não sei como deve ser esse sabor de Kit Kat, mas... Deve ser bem picante. Bom, deve ser. Ou não. Esquisito. Né? Ou não. Esse biscoito de canela, esse deve ser bom. Eu não gosto de canela. Ah, deve ser bom. Se não for muito forte, deve ser bom. Só o cheiro me enjoa. Não, e tem muitos sabores. Não é só que nem aqui a gente tem. E são bem populares, né? Bom, aí agora, saindo um pouco da comida, né? A gente chega numa parte que é uma parte que é quando se fala de Japão, uma das primeiras coisas que a gente associa com o tratando de bizarris, porque são as paradas feitas ali pra galera que é mais sozinha, pra galera que é mais carente, né? Como, por exemplo, os travesseiros pros homens aí, os homens solteiros, pros homens carentes. Que esse aqui, esse particularmente aqui que eu tô falando, é um que ele é a parte de baixo, assim, do colo da mulher. Então são as duas coxas, assim, da mulher juntas, assim, numa saia. E o cara vai lá e deita, assim, sobre as coxas da mulher, ali, sobre o colo da mulher. Cara, é uma cena vergonhosa, né? Você vê a foto ali do cara. Mas, pra não falar que é só pros homens, né? Tem a versão feminina também, que é um braço de um homem, né? E a garota, assim, deita, né? Como se fosse tivesse de conchinha ali com o cara, né? Deitando sobre o braço ali do cara. É Japão, né, cara? Japão é master nesse tipo de coisa. É pior que esse travesseiro aí que você falou pros homens, né? E pior que até é uma coisa assim... Não vou dizer que é um sonho, né? De muitos japoneses, porque assim, se você vê em desenho... Muitos desenhos japoneses fazem essa referência, né? Quando a menina vai sentar assim, aí chama o cara, ou de repente tá numa batalha, ele acorda, tá no colo. No colo, assim, chama Hizamakura, né, em japonês. Literalmente seria travesseiro de joelho, né? Hizar joelho. Só que é na coxa, né? Uhum. Então, assim, tem muito desenho que o cara acorda, assim, na coxa dela, assim, e fica tudo assim, tipo, uau! Todo um sonho. É, tem muito desenho que faz essa referência. Então, assim, é uma coisa diferente. Lá. Aqui a gente fala, não, isso aí é normal aqui, né? Mas lá no Japão é pra eles cara, uma coisa bem diferente. Aqui não é tão normal assim. Tipo, não, o cara, né? Ele fala assim, na sexta-feira ele fala pros amigos, ele sai do trabalho e fala pros amigos, nossa, vou sair com uma gata hoje. Aí os caras, nossa, beleza, boa sorte lá. Na segunda-feira, quando o cara chega no trabalho, os caras, e aí, deitou no colo dela? Não vai ser legal. Esse é o feito do bagulho, tá ligado? Não, eu não penso assim, porque assim, o pessoal fala assim, ah, aqui aqui pode ser comum, mas lá não, eu não acho que seja comum, não. Não, mas é que aqui não é um big deal, tá ligado? Não, sim, por mais que não seja um big deal em si, eu não vejo muitas pessoas se deitando no colo de outra mina, tá ligado? É bem difícil ver. É mais fácil vocês pegar, deitar e Netflix and chill, tá ligado? If you know what I mean. Sim. Então é que, sei lá. Cultural, então. Pro japonês, eu tô imaginando assim, isso deve ser uma conquista pro cara, tá ligado? Deitei no colo de uma garota aqui, assim. Pra gente não. Ele falava bastante assim também. Até que nível você chegou, tá? Pegou na mão. Nossa. Nas séries americanas você vê muito isso também, né? Tipo, que fala first base, né? Você passa ali da first base. First base seria o beijo, né? Aí second base e tal. Mas aqui no Brasil a gente é mais, sei lá, vida louca. Tchum, tchá, tchá. Mas essa cultura aí de travesseiros, né? Remete muito ao lance dos otakus, né? Aqueles famosos travesseiros aí de waifu. Aquela cena patética, assim. O cara deitado levando o waifu pra tudo que é lado. Nossa, cara. Sinceramente. Eu vi um vídeo que... jantando com a minha namorada, né? Aí simplesmente a mesa lá, jantar, velas, o prato. E do outro lado da mesa é um travesseiro ali, life size lá do cara da minazinha de anime, velho. Nossa. Tipo Hatsune Miku. Tipo nessa pegada mesmo. Nossa. Cara, muita vergonha, cara, muita vergonha. Aí, né? Esse aqui eu acho que é... Não é uma bizarrice, cara, porque é algo que eu acho simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico do Japão. Se tem uma parada que eu admiro o Japão, uma delas é por causa disso, que são os famosos banheiros japoneses privadas com lavatório, com já te lava ali, né? Já te dá um trato. Cara, isso é isso que eu chamo de conforto, tá ligado? Isso que eu chamo de tratar bem o ser humano. Porque, cara, é inteligente, é prático. É uma pena que eu provavelmente não verei isso aqui no Brasil, as casas brasileiras equipadas com isso. Mas eu anseio ansiosamente pro dia que eu vou testar uma dessa privada. Eu acho que eu vou me sentir um ser humano respeitado mesmo, tá ligado? Porque, cara, nossa, eu não sei. Pode falar alguma coisa aí vocês aí que... É que, sei lá, eu não me sentiria confortável de estar soltando um número 2 ali na privada ali e daqui a pouco sentindo um jatinho no rabo. Não, cara, eu não ia ficar feliz nem um pouquinho. Não, essa não precisa, porque é o botão, né? Essa não é apertar o botão. Então, isso que eu tô falando. E, tipo assim, ele acha que é uma coisa incrível, tudo bem. Se eu for olhar ele chegar assim na privada e a privada começar a jogar água no meu rabo, eu ia falar... A única coisa que eu usaria mesmo é deixar quente, né? Esquentar. Ah, é porque sente. Lá você pode regular a temperatura. Tanto dessa água, desse jatinho, quanto do assento também. Então, sim. É uma coisa. Meu, perfeito, cara. Tá, essa parte eu concordo que seja perfeito pelo fato de que. Imagina aquele momento que você acorda, aí você fala assim, mano, eu vou pro banheiro e eu tenho que usar o banheiro. Número 2 lá, soltar todos os problemas, tudo lá. Aí beleza, você chega lá, dá aquela sentada privada, você levanta de novo no susto, cara. É muito gelado, cara. Sim, sim. Então isso já ajudaria demais, eu concordo. Principalmente agora no inverno, né, cara? Às vezes você fica adiando ali, porque você fica imaginando, sentando na parada gelada. Você fala, não, daqui a pouco eu vou. É tenso, cara. Você percebe que o cara tá pesado. Tá com a calça pesada. Mas é, mano, bom, pelo menos pra mim, cara, um dos maiores big deals, assim, de ter que fazer o número 2 é a questão da limpeza, cara. Porque querendo ou não, o papel higiênico, ele não foi feito pra... Ele não faz o serviço completo. Cara, não adianta. O papel higiênico não é suficiente. O ideal, depois da gente... A água, só a água faz o serviço completo. O ideal, né, depois que todo mundo fizesse suas necessidades, seria, sei lá, tomar banho, lavar. Mas óbvio que a gente nem sempre tem um banheiro à disposição pra tomar banho, né? Então, cara, se você vai a maioria dos lugares aí equipado com privadas dessas, você pode ficar limpo tranquilamente, cara. Eu penso assim. Entendi. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, não sei se é um mito, não pesquisei saber, mas eu ouvi falar que lá também tem uma espécie de mecanismo que na hora que você vai fazer o número 2, pra você não fazer muito barulho ou ficar mais tranquilo. Isso. Você clica em algum botão lá e começa a tocar uma musiquinha. Sim. Ou aí, tipo, pode ter pássaros fazendo barulho. Mano, eu não me sentiria nem um pouco aliviado, nem um pouco tranquilo pra fazer alguma coisa, porque eu prefiro o silêncio absoluto, tá ligado? É, mas se você tivesse silêncio absoluto e tivesse outra pessoa usando também, qual que constrangeria menos? O barulho de você fazendo aquele barulho de, sei lá, do número 2? De gases, sabendo que esquilinos. A pessoa tá... Tá, sei lá, do lado ali ouvindo, ou barulhinho de passarinho cantando, ou outra musiquinha pra você disfarçar, mesmo sabendo que se você soltar esse barulho é porque você tá fazendo o número 2, né? Sim, é. Mas eu acho. Não sei. Eu acho que eu não conseguiria fazer nem com um nem com o outro. Eu só faço em casa, é assim. E tipo, eu não conseguiria me sentir tranquilo, a não ser que tivesse um barulho do tipo, um barulho de chuveiro, tá ligado? Porque o chuveiro, você sabe que consegue vedar todos os barulhos. Se alguém grita do lado de fora do box pra você falar assim, tem toalha, você fala o quê? Porque o bagulho veda e já era, entendeu? Mas se não tem, eu não me sentiria tranquilo. Falando em papel higiênico, os papéis que a gente usa lá no Japão, no banheiro, lá não tem lixinho que a gente Sim. costuma separar, Sim. porque o papel lá, higiênico no Japão, eles dissolvem assim, muito fácil na água. Então, assim, simplesmente a pessoa, após o uso, joga o papel no vaso e puxa a descarga. Porque dissolve assim e não tem risco de entupir com o papel. Sim. Eu tenho uma certa dúvida. Se você tiver com aquela diarreia lazarenta, se você pegar e passar na bunda, você passa praticamente a mão, então, né? É, ele não pode ser tão fino assim, né, cara? Por isso aí que entra a questão do jato, cara. Com jato, você não vai passar por esse tipo de problema. Você só vai apertar o botão lá, ó. Piu, seus problemas acabaram. Tem o secador, tem o secador depois. É verdade. Meu, tem secador ainda? Tem, cara. Não. É, você vai ficar com... Atrás da molhada. É, não dá. Mano, os caras pensaram em tudo, cara. Você não quer ficar sujo? Lava. Depois que lavou, seca. Se você não quer fazer barulho, toca a musiquinha. Meu, só falta, sei lá, cara, eles colocarem uma TVzinha lá pra você ficar assistindo alguma coisa. Provavelmente já deve ter. Uma que fica tocando anime lá, passando anime pros otakus lá. Nos banheiros públicos, assim, deve ter, né? Eu vi uma bizarrice de um banheiro estranho pra caramba, que, tipo assim, você entra e tem, tipo, o rosto de uma personagem de anime, assim, e, tipo, parte do corpo dela pra você fazer em cima, tá ligado? Os negócios. Nossa, isso eu nunca vi. Eu já vi uma imagem mostrando isso. Eu falei assim, mano, qual é o nível da mentalidade dessas pessoas, cara? Meu Deus do céu. Bom, mas é isso. Sobrinhas privadas, parabéns, Japão. Não vejo a hora de testar uma dessas. É, dizem que naquela Japan House que abriu recentemente, as privadas equipadas são dessas. Ah, é? É. Cada tinha uma. Então fica a dica aí, pessoal. Aguardo ansiosamente o dia que eu posso ir lá pra testar. Tô esperando. Mas vai ter que ser aquele dia, né? Que na sexta-feira, antes de ir, vou mandar um mexicano. Você manda aquela comida mexicana lá, manda uma pizza pra você testar bem, né, cara? É. Testar bem. Uma curiosidade, uma das outras invenções dos japoneses são os hotéis de cápsula, né? São hotéis, assim, com vários tipos de serviço, né? Só que, assim, não é quarto, assim, que nem que a gente costuma ver, né? São... uma cápsula. É, tipo, um lugar na qual onde tem uma cama, tem um... tipo, tem uma TV grudado direto na parte de cima da tampa, hein? Você deita ali e simplesmente tem um espaço pra você se mover, mas você não pode levantar, não pode sentar, nem nada. Ele é pequeno pra caramba. É, tem lugar, assim, que... tem muita gente que fica nesses hotéis de cápsula aí e assim, de repente, hoje ficou muito tarde, tô aqui na rua, aí tem um hotel desse, aí fica lá, aí usa a internet, não sei, pede pizza, tem lugar que até tem pizza, assim, pra você pedir, e eles levam até sua cápsula. É, a sua cápsula. Bem interessante. É uma parada que eu achei bem bacana, e o que eu fiquei surpreso é que surgiu em 1979, cara. É, já é bem antigo, né? Achei que era uma parada, tipo, recente, assim, né? Pela questão ali da urbanização, a falta de espaço ali nas grandes cidades, mas não, uma parada bem antiga já, e é uma parada que, tipo, abrange todo mundo, né? Tanto homens de negócio, assim, né, que estão viajando pra fazer algum tipo de reunião, assim, pela cidade, quanto quem tá bêbado ali, volta um mamadaço da festa, né, e quer ficar num lugar. Acho que eu não teria problema de usar, não. Realmente o espaço ali, não sei se imagina ali naquele espaço confinado, deve ser bem claustrofóbico, né? É porque é bem apertado, né? Sim, então você não tem que ter esse tipo de problema. Mas, por exemplo, né, se é um lugar ali perto do seu trabalho, você quer passar uma ali pra dar uma tirar aquela soneca ali, pode ser bem útil, assim. Principalmente, né, que provavelmente lá deve ter uma estrutura maneira, né? Então deve ter Wi-Fi, TV, então. E tem computador equipado lá, então. Outro que eu achei legal também é a questão aqui das latas de cerveja, ali na região ali da tampa, né? Onde se abre. Elas têm ali a marcação em braille, né? Falando ali o título, o sabor ali. Cara, é uma parada, tipo, simples, né? Mas é muito bem pensada, né? Porque... caramba. Aqui, mano, a gente nunca viu isso e quando eu li isso eu fiquei, caraca, é verdade, velho. Os caras têm o direito de tomar cerveja também, né? Sem que alguém precise falar pra eles o que que é, né? O cara pode ir lá simplesmente sozinho e escolher o sabor dele. Bem maneiro mesmo. Bom, uma coisa comum, fazer comparação novamente, mas uma coisa comum aqui é quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, num hotel, assim, é a famosa gorjeta, né? Só que lá no Japão é incomum, né? Não tem isso aí de você dar gorjeta pra eles. Então é uma coisa bem diferente, né? É, e tipo, pelo que eu li, às vezes é tido até como ofensa, né? Já que no Brasil é o contrário, né? Quando você faz algum serviço assim, né? Tem algum serviço, se você não dá gorjeta ou, sei lá, se rejeita pra pagar a taxa de serviço, né? O cara ali que tá te entendendo não vai levar muito na boa, não. Ele vai achar que você não gostou, não foi com a cara dele, né? Eu não me importo de pagar a taxa de serviço, não, mas gorjeta, assim, a mais, é, cara, acho que eu nunca dei, não. Não sei se acho válido também, porque, sei lá, o cara tá fazendo o trabalho dele, né? Ele já tem o salário dele, então não sei, sei lá. A não ser que você tenha sido muito muito bem tratado, não agrada mais ali, você tá no bom dia, tá sobrando grana pra você também. É que aqui praticamente o restaurante é obrigatório, já que é 10% do serviço. Sim, é. Então. Exatamente, já tá dando 10%, pra que você tem que pagar mais? É, então, eu acho que deveria ser uma coisa opcional, né? Dependendo do desempenho, né? Não uma coisa assim que você precisa é. Pagar, mas uma coisa opcional que realmente se o cara, por merecimento, né? Ah, legal, sim. O cara me atendeu super bem, ou, nossa, aquela moça lá me atendeu bem legal, então, tudo bem. Não vejo o porquê de não dar gorjeta, né? Sim, sim. Mas... né? Tem, sei lá, motoboy, assim, né? Que tá entregando pizza, assim. Você tá sem troco, assim, né? Tipo, deu, sei lá, R$48 a pizza, você tem só nota de 50. Então, às vezes, de vez em quando, né, você tá no bom humor ali, o cara tá te trazendo pizza, né? É. Então, você vai ficar de bom humor automaticamente e fala, não, pode ficar com troco aí dos R$2. Mas é bem difícil mesmo. E achei, achei interessante isso, a questão aí de não ter a gorjeta como cultura, né? Porque, até porque, né? Se tratando de Brasil aí, cara, é bem provável se com o tempo, né, surja, tem como quase todas as áreas aqui da nossa sociedade, rola um pouco de corrupção, tá ligado? O garçom ali só vai começar a atender melhor aqueles caras que pagam ele. Então, a gorjeta aqui, né, tem esse lado aí também, né? Você vai ter que pagar pro cara te atender bem, né? Como se isso já não fosse uma obrigação dele, né? Então... é fogo, né? Tem esse lado negativo aí também. Bom, tá parada aqui, né? Não chega a ser tão bizarra assim, mas é bem diferente, né? Que é a adoção de adultos. Não sei até que ponto esse fato aqui é verídico ou não, né? Mas ele diz... que 98% das adoções no Japão são de adultos. 98%? É. Bom, se tá na net, é real. É isso aí. Se tá na internet, é verdade. Se tá na internet, é verdade, hein, gente. A justificativa que ele dá, né, aqui, é que a maioria desses casos são aqueles empresários, assim, aqueles caras que têm empresa, empreendedores, né, que não têm filhos. E eles vão deixar ali uma herança, né? E não tem quem herdar. Aí eles vão lá, adotam um cara, assim, pra herdar e tocar o império, assim, continuar o legado da família. Aí, galera, algum rico aí, japonês, que queira me adotar, eu tô aqui de boa. Eu tô aqui querendo herdar um pouco de grana, assim, eu quero. Só avisando, assim, eu tô disponível. Eu sou adulto aqui também, ó. É verdade, cara, porque se for verídico isso mesmo, mano, é bem surpreendente que não olhe uma parada, um mercado assim, né? Tipo, entre as mercado de adoções de herdeiros aí pra ficar ricos, cara. Porque todo mundo vai querer. Imagina uma parada dessa no Brasil, né? Quem quer ser herdeiro do Silvio Santos? Tipo, mano, ia rolar um reality show na TV, tá ligado? Quem vai ser o herdeiro do Silvio Santos? É, aí até um monte de mal. Oi, eu serei o novo Silvio Santos. Nego tatuando o Silvio Santos no peito, assim. Não, eu merecer. E, cara, se isso for verídico mesmo, não, é uma alternativa a se pensar, hein, cara. Caso as coisas deem errado aqui na sua vida. Quem sabe, né? Você não seja adotado aí por um velho. Um velho não, é um grande senhor empresário aí que teve sucesso durante toda a sua vida. E agora quer escolher alguém de confiança. Eu já tô entendendo seu papo, tá? Pra tocar os seus negócios. Eu falei primeiro, sabe? Mas também, né, além dessas pessoas que não têm filhos, tem um lado aí que é um pouco pesado, né, que é os pais que têm filhos, mas eles não acham que esses filhos sejam capazes de herdar os negócios de família. Então aí deve ser bem, bem chato mesmo, deve, né, cara? Deve ser bem punk. Você é filho do cara, o cara te vê como fracassado, ele vai adotar alguém pra herdar os negócios. Cara, eu ia matar esse cara, mano. Certeza, certeza. Isso aqui no Brasil não daria certo. É. Ia ter muita morte. Com certeza. E lá provavelmente eles iam se suicidar, né? O cara, putz, eu não fui escolhido pelo meu pai. Putz, é. Verdade, verdade. Não zoando assim, mas assim, uma coisa séria, né? Uhum. Sim, sim. Porque lá é muito essa questão de honra, né? O cara não consegue uma coisa e. Daí o cara vai lá e pega a faquinha e enfia assim. Que eu nem lembro o nome desse tipo de execução que o cara se mata pra poder recuperar a honra. Harakiri? Acho que é. Samurais, né? Samurais, isso. O quê? Seppuku. Seppuku ou Harakiri. Tanto faz. É isso aí mesmo. Os dois significam a mesma coisa. É, na época do... samurais, né? Dos samurais, eles faziam bastante isso. Questão de honra, pra não sujar o nome da família. Nome da família e... é. Recuperar a honra. Bom, mas voltando aí no assunto do... um pouquinho mais agradável, né? Digamos assim. Um exemplo a ser seguido, assim, do Japão é que nas escolas não tem funcionário responsável pela limpeza, porque os responsáveis são os próprios alunos lá. Então, assim, os alunos, eles passam praticamente o dia inteiro lá, mas em compensação, não só aprendem coisas da escola, né? Mas também coisas do cotidiano, porque eles aprendem a fazer a limpeza, né? Aprendem a cozinhar, depois lavar as coisas também, limpar banheiro. Então, aí na hora do almoço, assim, eles comem lá mesmo, né? E também pra auxiliar nessa parte social, né? Porque tem muita coisa ali que tá prejudicando ali nas habilidades sociais dos jovens ali atualmente, né? Então, assim, é uma coisa interessante. E que eles aprendem desde pequeno, isso desde pequeno, né? Até criancinha assim, se juntam ali pra fazer essas limpezas, essas tarefas. Então, desde pequeno, eles são educados dessa forma, pra que quando ele cresça assim, conforme vai crescendo, já seja uma pessoa responsável, né? Então, é uma coisa bem, bem legal de ser seguido como exemplo, né? Sim, cara, essa parada, tipo, molda o caráter da criança, né? É. Desde cedo ali você tem aquele senso de responsabilidade, né? Tipo, eu sujei, eu vou limpar. Às vezes nem eu que sujei, mas se tá sujo, eu tô vendo sujo, eu que vou limpar. Porque, cara, a gente aqui vive praticamente chiqueiro, né, cara? A gente vê problemas de enchente direto todo ano, né? As pessoas reclamando que as cidades alagam, caiu uma chuva, alaga, mas você vai ver sofá no córrego, pneu na rua. E, cara, tipo, não, né? E se uma coisa, cara, que me deixa puto mesmo, é quando eu tô no shopping, assim, você tá na praça de alimentação, e você vê aquela mesa lá cheia de bandeja e papel de que a pessoa comeu e levantou e saiu fora, tipo. A pessoa nem teve, tipo, a capacidade de pegar a bandeja, jogar lá no lixinho e colocar a bandeja no lugar. Exatamente, meu. Cara, incrível isso. Mínimo. É o cúmulo. É o mínimo que a pessoa pode fazer, ir lá e jogar. Mas aí tem aquele. A pior ação é justificativa, né? Ah, eu tô criando emprego aqui pro faxineiro. Meu. Ridículo. Pô, então se mata lá e cria pro coveiro também. Não tem problema. Exatamente, cara. Então, mas eu acho que esse esquema da escola em si, dos alunos limparem, acho que se fosse implementado no Brasil seria perfeito. Porque não ia ter aqueles banheiros todo mijado, não ia ter aqueles banheiros todo pichado, ou tipo, tanto de pichação que tem tudo que é lugar, ou quebrado, e as salas tudo mal cuidadas, ou cadeira, carteira tudo zoada. Eu acho que seria um lugar, tipo, bem melhor se fosse implementado aqui no Brasil, mas isso é uma opinião minha, né? Bom, alternando de novo, né? A gente vai de uma parada legal pra outra parada bizarra. Isso aqui é engraçado, hein? O festival da nudez, cara. No Japão tem o festival da nudez, hein? Que envolve aí milhares de homens que vão lá em público, tiram a roupa lá, ficam como eles vieram ao mundo. Porque eles acreditam aí, né, que o homem ali sem roupa ali, sem roupagem, né, puro ali, entre aspas, ele tem a maior chance e uma maior habilidade de absorver espíritos malignos. Então o cara ali, pelado, peladão, ele tem mais força ali contra esses espíritos malignos. Essa é a crença desse festival. A tradição maravilhosa, cara. Você leva lá um suco de laranja e fica lá com todo mundo lá, pelado, fazendo luta de espada. Então, cara. Cara, o aroma desse festival deve ser uma delícia, cara. Aquele cheiro de... De queijo. É, cara. Cara, nossa... Não, cara, não, péssimo. Isso me lembra também aquele da fertilidade, né? Nossa, esse da fertilidade é... Esses festivais do Japão são incríveis. Sim, que é como que esse aí da fertilidade. É um, basicamente, cara, é um festival de exaltação ao pênis, né? Então você vê, você digita aí, festival da fertilidade do Japão, no Google, você vai ver carros alegóricos de pênis. Você vai ver um monumento sendo carregado gigante de pênis rosa, andando por aí, tipo, cara, é incrível. É, e tem toda uma história, uma tradição por trás da história. Não é desde o começo que eles faziam esse tipo de imagem, né? Antigamente eles usavam outra, não usavam essa imagem assim, né? Do falo. É, era uma tradição referente à fertilidade mesmo, né? Só que aí depois com o tempo que foi se adaptando. A coisa foi ficando mais séria. Mas se não me engano tem também da mulher. Provavelmente tá, se não deve me engano, ter. Tem. Provavelmente deve ter. Agora não lembro dos nomes, eles, né? Seriam melhor se eles usassem coelhinhos, né? Sei lá. Inventou de coelhos. É, fertilidade, faz sentido. Ratinhos. É, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. É o Japão, né? Esse aqui é maneiro. Ele envolve, novamente, envolve comida. Porque no Japão, né? O Natal, ele não é um big deal, assim, como é aqui no Ocidente. Principalmente por questões religiosas, né? Então, no Japão, é tipo uma data ok lá, galera. Festeja e tal. E uma comida tradicional lá dos japoneses no Natal é o KFC. É o frango frito do KFC. O que eu acho legal sobre essa história, né? É, eu, como fã, tava lendo a biografia do Michael Jackson. E ele, quando ele esteve no Japão, ele passou um Natal no Japão e ele viu que a galera come muito KFC no Natal. E ele, tipo, ele adotou essa parada e ele não conseguiu. Ele ficou viciado em fazer isso. E todo ano, tipo, ele ricão lá, tipo, mansão e tal. E não, ele passa o Natal comendo KFC. Ele aprendeu a fazer isso no Japão. E, cara, eu acho interessante. Eu comeria KFC na minha ceia de Natal também. Eu comeria também KFC na minha ceia de Natal, no dia de qualquer coisa. Todo dia. Todo dia. Lá o KFC já existe muito tempo, né? No Japão. Sim, mano, é melhor que aquele arroz com passas lá do que... Nossa, fato. Sua tia faz todo ano e você não aguenta mais aquela barata. Fato. Seguindo aí a linha culinária, hein? Só tu explica pra gente aí a próxima, hein? É, tem um fato aí curioso aí também, e perigoso, que é a comida típica lá, né? Que é o fugo. Ou em português, acho que se não me engano, seria o baiacu, né? Aquele peixe que... Sim, que enche. Assim, que é venenoso, e né? Tem veneno. Então lá é tradição comer o sashimi de baiacu, né? Então, assim, em restaurante, assim, você vê muito esse tipo de comida, assim, só que pro cozinheiro preparar esse tipo de iguaria, ele precisa de um treinamento, porque esse peixe, ele tem um veneno que é mortal, né? Então, segundo fontes aí, parece que o cara, pra aprender a cozinhar, ele leva muito tempo, acho que cerca de uns 11 anos, né? E pra poder se graduar nesse treinamento com sucesso, ele tem que preparar e comer a própria... Isso tá certo, isso tá certo. Prato, né? Porque o bagulho pode matar, então. Então, meu, se você tá bom mesmo, come primeiro você e depois você faz pra eu comer. Se o cara sobreviver, então beleza. Tá pronto. Pode servir pra outras pessoas. 11 anos, cara? É, você tá mexendo com vidas, né? Mas 11 anos, cara? Ah, mas... Pra preparar um peixe? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Em 11 anos já preparei mais de 20 que não são venenosos. Muito mais, cara. Eu vou fazer um curso de fazer qualquer tipo de peixe, menos o baiacu. Aí chega o baiacu lá e fala assim: não, vou tacar você no rio, velho. Eu contrato alguém pra fazer seu serviço. É que aparentemente baiacu lá é caro, né? Pra comer. Ah, sei lá, contrata uma pessoa e fala assim: ó, eu vou te dar um trabalho de meio período aí pra você trabalhar aqui por, sei lá, 3 dólares a hora. Aí, tipo, você recebe o tanto que você recebeu lá e você paga o cara, mano. Pronto, pra quê, velho? Você vai gastar 11 anos da sua vida pra fazer um curso pra vender um baiacuzinho. É sério. Então, mas pensa, provavelmente, cara, devem ter, sei lá, 30 caras lá no Japão que sabem fazer isso. Então, você não vai fazer um baiacu por mixaria também, né? É, você vai ser um top. É, você vai ser dos... Se me engano, tratado como luxo, né? Comida. É, você vai ser um deus lá dos sushimens lá, chef's tops, vai escrever livros lá em programas de TV. Você vai ser tipo Ana Maria Braga do sushimens, tipo, vai ter seu programa lá de TV. Eu acho válido. Ah, eu acho. E outra, cara, eu não sei se eu tenho coragem de provar essa parada, não, né? Eu já não gosto de peixe, então pra mim seria... Não, também não, mas sei lá, é uma das paradas que você tem que fazer ali no checklist, tá ligado? É. Comer o famoso baiacu venenoso que pode te matar se você... Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu teria coragem pelo fato do quê? Nós comemos palmito. Palmito, se preparado de forma incorreta, você morre também. Sério? Uhum. Como? Palmito tem um tipo de... Não sei se é veneno, não sei o que acontece, eu sei que... Se preparado de forma errada, se cortado de forma... Não sei o que acontece. Sei que ele produz, sei lá, algum tipo de veneno pro nosso corpo, tá ligado? Eita. E é letal, da mesma forma. Então, se a pessoa não souber fazer, a empresa que não souber fazer errado, te mata, cara. Que nós come palmito quase o tempo todo. Então, eu acho válido. É, lá consome muito, né? Esses peixes, tanto carne de baleia também, que é muito consumida no Japão também. Até que, se não me engano, acho que eu vi uma reportagem faz tempo já, mas tem até lei ali que na verdade é proibido, sim, né? Caçar baleia, porque vai entrar em extinção, né? Sim, sim. Tá, baleia, tubarão, porque eles comem também tubarão, né? A parte da barbatana lá, que parece que vale muito. Uhum. É uma coisa assim que... De luxo a barbatana de tubarão, não só no Japão, mas na Ásia, assim, né? No Japão, na China... Sim, mas esse é um lado negativo, assim, no Japão, né? Enquanto os ambientalistas estão tão loucos aí pro Japão diminuir a intensidade aí da pesca marinha, né? E outros países ali da Ásia, os caras não estão muito afim de parar, não. De mudar a dieta deles, não. Outro lance de comida, assim, né? Que é estranho aqui pra gente aqui do Brasilzão, é que a carne de cavalo é bem popular. E pra gente aqui, não, né? Tipo, se você falar, nossa, comi uma carne de cavalo aqui, as pessoas vão, ué, como assim? E, mas não é só a carne de cavalo, né? A carne de cavalo crua. Sei lá, cara. A ideia parece ser bem, bem estranha, assim, pra mim. Eles te servem num pratinho, 3 ou 4 pedacinhos de carne, assim, você passa no shoyu e come. Só. Sashimi de cavalo. É, sashimi. É? É bem diferente. É o famoso... Cru? Basashi, né? É, sashimi, né? Gente, não. Mas isso eu comeria, mas uma coisa que eu não comeria aqui no Brasil é língua de boi. Não, também que eu vou experimentar isso na vida, não. Sei lá, eles podem lamber, sei lá, qualquer coisa, você nem sabe. Não, vai cozinhar. O cara tá morto já, desde mil anos. Não, nesse caso não é sashimi, né? Língua de boi, os caras cozinham direitinho. No Nihon, se não me engano, a carne chamada tan é língua de boi. Sério? Aham. Uhum. Mas é cru? Não, eles fritam. Uhum. Só que aí quando você pega o cru assim, dá pra ver as... da língua os poros, aqui, né? Os negocinhos. Caramba. É nojento, cara. Não, então, exatamente. Eu não comeria isso. Eu não comeria carne de cavalo cru. É, não, cara. Não dá, velho. Você monta no cavalinho, você fala assim, cavalinho, amiguinho, dá um abraço. Não... É, pra gente é estranho, né? Então... É, esse é um cultural de novo, né? É, exatamente. Mas dizem que é bom o sabor. Não, mesmo assim não, cara. Tem gente que fala que fígado é bom e eu não acredito. Verdade. Não, fígado é ruim, cara. É horrível. Bom, como o Junjão citou no começo, né? Tem as famosas melancias quadradas do Japão. Fizeram bastante furdúncio aqui, né, no Brasil. E é, mano, bizarro, né, cara? É só acostumado com redonda, né? Eu não tava brincando, é verdade. Eu gostaria muito de ter uma melancia quadrada pra atacar no Kiko. O Kiko tá vivo ainda, então. Eu vou chegar lá e assim, ó, Kiko! E já joga essa melancia quadrada. Pior, tá ligado? É, porque pensa, o cara queria, tipo, uma pelota quadrada a vida inteira. Você taca um negócio que era redondo. Nele que era quadrado, ele, o cara vai ficar louco, mano. Acho que ele me dá a mansão dele, tá ligado? O circo dele, acho que é o circo que tem hoje em dia, né? Nossa! Mas se você for parar pensar, é bem inteligente porque elas ficam mais fácil pra você cortar e colocá-las empilhadas assim na disposição, né? Você coloca como se fossem caixas mesmo. Cubinho. É, exato. Caraca, mais uma vez aí o Japão sendo. Eu fiquei curioso pelo fato do processo de deixar quadrado. Eu não acho que nasce quadrado e cresce quadrado. É, verdade. Algum processo aí, sei lá, que eles fazem. Então, segundo a explicação lá, é que elas crescem em boxes, né? Caixas de vidro. Então, à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo... adaptando, né? Vão se formando ali, né? Ela quebra o vidro no final? Acho que não. Pelo tamanho do vidro. Não, deve ser um vidro forte, né, cara? Um vidro potente. Por que vidro? Ah, pra você ver a qualidade dele. É, deve ser, cara. Deve ser. Não, não sei, cara. E pra tirar do vidro depois? Será que é feito... Talvez ele quebre. Talvez eles quebrem o vidro. Vai ver que é por isso. Deve ser por isso, é. Tá. Bom, outra coisa sobre melancia que... Bom, eu não sei se é incomum ou se é comum, eu não sei, né? Nunca vi aqui no Brasil, mas é que lá também tem melancia sem semente, né? Eu não sei se aqui é comum. Verdade. Aqui não é comum, nunca vi pelo menos. Também nunca vi aqui, mas de repente, né? Mas e se você quiser fazer o pé de melancia lá, você não tem semente, mano? Aí você compra porque tem com e sem, né? Ah, tá. Você quer as com e as melancias redondas e as quadradas, sem as com e sem semente. Será que a gente consegue achar triangular? É, só sorvete. Sorvete. Tem sorvete de melancia lá que é, simula uma fatia ali. É uma fatia. É interessante, é que muito legal. Bom. É muito antiga já essa aí. Sério? Eu quero provar um desse. Que a única coisa que eu experimentei foi melona, assim. Esse 2000 já tinha sorvete. E nem do Japão, é Coreia, né? É, melona é. Melona coreana. Esse sorvete de... Atualmente tem muitos sorvetes aí de melancia, assim, que geralmente é tudo da Coreia. Não sei porquê, mas... Ah, outra coisa sobre o formato, é que esse formato quadrado aí, ele cabe na geladeira, certinho. Interessante. Encaixa ele na geladeira aí. Legal. Só que, por outro lado, né, essas melancias quadradas são bem mais caras que as normais. Elas custam em média 10 mil ienes, ou seja, 82 dólares. Enquanto as normais custam cerca de 15 dólares. Então, não compensa. Quero mais uma melancia quadrada. Então, se quiser dar de presente, tudo bem. Tem o caso do melão também. Melão produzido no Japão, melão nacional de lá. É, assim, é absurdamente mais caro do que um melão importado. Acho que é por questão de processo, né? É, porque o Japão, né, cara, ele naturalmente, assim, recursos naturais, não é um país próprio pra plantação. É, aqui, você vê aqui, tipo, a gente aqui no Brasil... É abundante, né? Sim. Banana, de manga, todas as frutas, assim, que você come aqui, parece que é tipo, você vai lá no mercadinho e você compra. Lá não, lá dependendo da fruta que você vai comprar, vem pequeno, vem azeda, então assim, é muito diferente. E esse melão em especial, se não me engano, é Mascumeron o nome do melão, é muito caro lá, porque é produzido no próprio Japão. Então assim, eles têm muito custo envolvido, né, na produção, o que aumentou o preço. Consequentemente, né, aumentou o preço do... Sim, se não me engano, é algo em torno de 500, 600 dólares esse melão aí. É, gente, impensável, isso tudo pra comer um melãozinho? Eu compro um melão pão. Outra coisa que mais ou menos segue essa linha aí é uma parada que eu vi aqui. Que no Japão tem um restaurante aí, não sei se só um ou se são vários, mas que ele serve só comida enlatada. Pensa, né? que a pessoa tem na cabeça, né? Pra sair na casa dela, falar, ah, hoje eu vou comer fora. E aí ela vai lá e escolhe um restaurante que comida enlatada. Aí eles vão lá, abrem a lata pra você e ela fala, sei lá, não tô. É, já pensou, né? Tipo, o cara só abre a latinha assim e te dá a colher assim, toma. Nem a colher, né? Tipo, só te dá os achis só aí. Não faz muito sentido pra mim também, não. Estranho. Mas o que será que teria nas latas? É comida enlatada, tipo, né? Assim. Boa pergunta. Não sei se seria uma comida carne? Japonesa, né? É porque a gente pensa em carne enlatada, mas como seria a carne enlatada? Sei lá, uma carne com um olhinho dentro. Tipo comida de gato. É tipo isso, né? Só pegar. Mas se for assim, não dá pra comer com hash. Ah, é verdade, né? Então, tem que ver que tipo de comida, mas deve ser, cara. Deve ser. É que aqui no Brasil a gente não tem muito de comida enlatada, mas fora do Brasil tem bastante. Principalmente porque. Por quê, né? Porque a gente não tem inverno tão rigoroso aqui, né? Então a gente consegue manter as coisas conservadas, entre aspas. Lá não, né? A questão aí do inverno rigoroso, as pessoas têm que manter muita comida armazenada. Então as latas foram, a comida enlatada foi uma solução aí. Interessante. Aí, pra finalizar aqui a sessão de alimentos, os japoneses aparentemente são grandes fãs de café. Só que, né? Como a gente disse aí, o Japão não é terra fértil para plantação de nada. Então, 85% da produção de café da Jamaica é o Japão que importa. Uou. Nossa. Então, cara, os japoneses são muito amigos do jamaicano, né? Não sei se o café da Jamaica te deixa mais tranquilão, assim, né? Mas faz amor. Mas eu ouvi dizer que também muitos japoneses lá, né, com o passar do tempo, atualmente consomem muito café brasileiro em restaurante. Porque eu acho que o nosso café aqui deve ser forte, né? O café brasileiro é um dos melhores do mundo. É que a gente não consome os melhores cafés. Mas, por exemplo, você pega o Nescafé, o suíço, né, que vem importado, o suíço, pega a origem do grão, é brasileiro. Então, tipo, a gente pega os nossos grãos de elite, assim, exporta, manufaturado por alguma empresa, assim, suíça, alemã, europeia, volta pra cá e a gente paga mais caro por um café importado, entre aspas, sendo que o grão saiu daqui. Então, mas é que assim, eu fiquei sabendo que assim, nós brasileiros consumimos o grão do café tostado e já seco. Só que o pessoal de fora não. O café ele sai maduro, não sai tipo depois do ponto, queimado. Eles já comem o café doce, então eles não precisam nem adoçar lá, entendeu? Eles só fazem o café lá e nem precisam adoçar, porque já vem doce o café em si, entendeu? Nós que pegamos o, tipo, nós brasileiros em si, tomamos o café em si, que é só aquele tostado, que é ruim, que a gente tem que colocar açúcar, esse caramba quatro. Sim, porque como pra gente sobra os grãos de menor qualidade ali, né? Aí ele tem que passar por esse processo. De queimar, gente, né? Tá certo. Exatamente. E por isso fica camargo. Só que dizem que o sabor do café em si realmente é docinho, gostoso. Por isso que o pessoal gosta tanto assim. Por isso que eu falei que nós não somos que consumimos a melhor qualidade de café. Sim, é. Mas como eles dizem que produz aqui, vai pra lá, os grãos, então... Ah, os grãos podem ser nossos, mas... Mas o café tipo, de qualidade nem ferrando. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem uma famosa cafeteria lá, né, com... Que ela, na teoria, vende os famosos cafés colombianos. Grande café colombianos. Só que você vai pegar a origem do café, o café brasileiro. E eles vendem como grande café colombiano. Colômbia também tem bastante fama de ter um bom café. Só que, na maioria das vezes, o grão é brasileiro. Então, cara, é Brasil, cara. A gente consegue ser trouxa em tudo, praticamente. É uma pena. A gente vê o potencial aqui dessa terra, mas... Não aproveita nem um pedaço, né? Sim, sim. Um dos fatos aí diferentes que a gente não vê muito por aqui, que lá no Japão tem as pessoas com tipo um síndrome, né, chamado Hikikomori, que no caso literalmente seria a pessoa se ficar em um lugar fechado assim, pode ser dentro de um armário ou no próprio cômodo, né, no quarto, geralmente é no quarto, né. Então assim, esse pessoal que sofre desse tipo de não sei, de desvios, eu não sei como dizer. Distúrbio. É, esse distúrbio, a pessoa fica assim o dia inteiro dentro do quarto, preso lá, e às vezes quando é jovem, assim, os pais fazem comida, essas coisas assim, deixa na frente da porta do quarto, a pessoa só abre a porta ali pra pegar a comida ali, né, e se alimentar lá dentro e, assim, passa o dia lá fazendo as suas necessidades lá, seja estudando ou, não sei, jogando videogame, assistindo desenho. Esse é um fato muito curioso lá, né? Então, assim, quem assiste muitas novelas ou desenhos japoneses, provavelmente já deve ter visto algum personagem com essa característica, porque lá é muito comum ver esse tipo de comportamento, principalmente entre os jovens, né? Que muitos têm algum tipo de experiência, né, ruim ou não, né? Porque tem gente que realmente gosta lá de ficar assistindo desenho e não consegue mais sair dessa vida, que é o famoso otaku, né? Aí a pessoa fica, por exemplo, o dia inteiro só assistindo os desenhos lá e ficam presos no quarto, não tem contato com pessoas, contatos sociais, né, digamos, e fica lá preso. Seja no quarto ou, que nem falei, tem gente que fica no guarda-roupa, que lá não tem essas guarda-roupa que a gente vê aqui, né? Lá é como se fosse um mini closet. Tem gente que fica lá dentro também preso por conta própria, porque gosta de ficar lá, né? Não quer sair. É meio estranho, é diferente. Que uns chamam de distúrbio, eu chamo de frescura. Porque, vai abrir a portinha só pegar comida. Vai lá falar com a mãe, pô. Vai lá, chega, dá um oi pro cachorro. Sei lá, mas você tem que ficar trancado no quarto, mano. Pra mim isso é frescura mesmo. Eu acho que é só pra querer aparecer. É uma forma de depressão, né? Porque pessoas com depressão é parecido também, né? Que não quer sair da casa e nem sai da casa. Porque pessoa realmente que tá com depressão não quer ver ninguém também, não quer saber de nada. Só fica lá no quarto, trancado também. Então é um comportamento semelhante aí. Sim, mas é que tem esses dois lados, né? Tem a questão séria mesmo, que é a pessoa depressiva, mas o marmanjão lá que fica no quarto o dia inteiro assistindo o desenho. Jogando LOL. É, e a mãe só bota comida na porta, ela bate, ele vai lá, pega, entra e fica lá, cara. É, esse já tem outro nome, né? Que não é Hikikomori, né? É o famoso NEET em inglês, né? NEET. É o famoso cara que fica blogando o dia inteiro. É, fica assim, tipo, só na gandaia lá, né? Aquela, que nem que você falou, fica lá no videogame ali e tal, e não quer saber de nada, não quer saber. Geralmente. Não é com jovens, é com pessoas mais velhas que têm a capacidade física de poder trabalhar, física e mental, só que simplesmente não querem. Ah, não quero trabalhar, quero ficar nessa vida de joguinho, de, sei lá, de novelinha, e fica ali, tanto homem quanto mulher, né? Então esse é o famoso Nito também. Tem esse tipo de comportamento também lá. Sim, sim. É, que é estranho, né? Mas se a pessoa tá presente esses sintomas, né, teria que procurar ajuda, no caso. Mas pelo visto, não. É estranho que os pais, né? Aparentemente os pais são coniventes com a situação, né? Vão lá até levando a comida lá pro cara. Ou não sabe, né? De repente não sabe nem como lidar, nem pra quem, pra que tipo de... É um padre. Tá cagobento, moleque. Se começar a pegar fogo, quer que é um vampiro. Bom, aí tem essa aqui também que eu não sei se é verdade, mas se for é bem bizarro, que é uma prática aí de algumas empresas japonesas que como, por exemplo, né, se você demitir o funcionário, né, você tem que arcar ali com uma série de encargos ali, seguridades, né, assim como no Brasil. E pra evitar isso, né, que você demita o funcionário, você força ele a pedir demissão. E como você faz isso? Você coloca ali o cara pra fazer atividades bem bestas, assim, entediantes, pra que o cara vai chegar a um ponto que ele não vai aguentar mais, né? Nossa. Por exemplo, tipo, você vai lá, tipo, matéria que eu vi, né? Chama de banishment room, né? Assim, né? Sala de banimento, entre aspas. Mas coloca o cara lá pra ficar as 8 horas, 10 horas dele de trabalho só encarando uma tela de TV, ó. Eita. Tipo, aí, isso eu nunca ouvi falar. Aí o cara chega num ponto, né? De não aguenta mais, né? Aquela chatice. Mas... Pode dormir? Que provavelmente não, né? Ou não sei, talvez, né? Talvez renda uma justa causa lá. E era isso que o patrão queria. Pode ser, pode ser. Será que existe justa causa lá? Ah, acho que sim, mano. Acho que sim. O cara foi assediar alguém lá. Mas aí é prisão, né? Então, mas é justa causa, pô. Aqui no Brasil também é justa causa. Assédio é justa causa. Não, sim, mas você não vai preso. É. Só é despedido da empresa. Lá eu acho que você não é despedido da empresa, mas você vai direto da empresa. Então é meio consequência. Mas é, obviamente, né? Não sei se é verídico essa prática, né? Mas se for, cara, bizarro. Parabéns aí, parabéns, Japão, pela criatividade. E pra fechar. É, não sei, cara, não sei o que passa pela cabeça desse japonês aqui. Que, mano, as crianças tinham que ter brincadeiras saudáveis, né, cara? Brincadeiras saudáveis. Óbvio que de vez em quando rola uma brincadeira assim, mais passa do ponto ali, geralmente envolve violência e tal. Ah, as nossas brincadeiras aqui eram loucas, vamos brincar de lutinha. Vamos, né? Nós ficamos todos brigando depois disso. Então, mas essa daqui, né? Essa daqui, putz, nem sou eu que quero apresentar ela. Fala alguém. Essa é simples. Famosa Kancho. Desde pequenas, as crianças vem a bunda, né? Pega o dedinho e enfia lá. E grita, Kancho! Cara, é, basicamente é isso, cara. É o chutado básico aí de tudo aí. A gente pode, se você alguém já assistiu Naruto, é uma coisa muito famosa, que seria aqueles 1000 anos de morte, uhum. Né? Senengoroshi. Isso. É, né? Então, aí, tipo, é bem famoso em Naruto em si, mas é uma prática, tipo, comum lá no... É uma brincadeira, digamos que lá é uma brincadeira saudável entre as crianças, né? Comum. Bizarro. É, bizarro. Imagina, você vai lá, enfia o dedo no rabo do outro dá mas um grito. Provavelmente isso aí deve ter alguma... como fala? Algum lugar que deve... Ah, não, esse deve ter surgido no Japão. Deve ter surgido no Japão. Não, pode ter surgido no Japão. Mas deve ter uma história por trás. Literalmente por trás. Nunca cheguei a pesquisar, mas... É, não sei. Com certeza. Bom, a parte boa, né, que a maioria dos japoneses ali já estão preparados para o exame de próstata depois. Passaram a vida toda deles já se preparando. Será que eles têm exame de próstata também? Ah, deve ter, né? Não, porque o que eu saiba é uma prática só do Brasil, né? Ah, é? Sério? Sim, que eu saiba, sim. O exame de toque em si lá é só feito através de alguns outros exames, tipo sangue, essas coisas assim. Beijo. Ah, mas... Exatamente. Eles devem curtir a parada, eles devem ter o exame de toque, sim. Não, é... Cantou, cara. Cantou pra adultos, tá ligado? Totalmente saudável, entendeu? É saudável. Ele já vai ter um motivo agora. Aí o médico já chega assim, cantou! Pronto, beleza. Bom, mas é isso então. Com isso a gente fecha a nossa lista aqui de curiosidades / bizarrices. Com certeza muita coisa ficou de fora, mas como eu falei, né, vai ser uma série aí, então vai rolar futuramente aí Bizarrices do Japão parte 2, parte 3, e lá a gente inclui mais coisas. Vamos pra nossa leitura de e-mail. Essa semana, né, a gente tem novamente o e-mail do nosso fã, e talvez nosso fã número 1, né, o Garcia Renato, e o Samu Velho pra gente aí. Olá, Papo de Japacasters. Contar pra vocês que essas gurias mandam bem demais. Convidem mais vezes, sim? Sobre o episódio, eu nunca tinha visto o dorama, até ver o Alfaiataria Loureiro. Novela romântica, bem leve, com conflitos de geração e amores impossíveis. É uma produção coreana e não sei se conta como dorama. De repente, é K-drama. Fica a indicação. Está disponível no Viki, já legendado em PTBR. Abraços e sucesso. Primeiramente, Garcia Renato, valeu aí, muito obrigado. Obrigado aí pelo e-mail. Fala aí, Vini. Sobre as meninas, né? Acho que na medida do possível aí, quando tiver mais um tema aí que elas possam participar, a gente vai chamar elas sim. Ficou muito boa a participação delas mesmo. Até porque, como a gente falou, né? Desses temas assim, a gente nem manja, então a gente precisa de uma terceira opinião. Bom, sobre o dorama, né? Fica a dica aí pra galera que quer conhecer mais, né? Pra galera que assiste. Eu não conheço nem os japoneses, né? Quanto mais os coreanos, mas eu tenho essa sensação, né? De que os coreanos são bem mais famosos do que os japoneses, né? Tipo, tanto quando alguém falava assim de dorama, eu pensava que se tratava dos coreanos mesmo. A gente chegou a sugerir para as meninas, né, falar de alguns doramas coreanos, só que aí elas acabaram vetando, quiseram falar só dos japoneses mesmo, porque acho que elas nem assistem muito os coreanos. Mas que nem o próprio Renato aí citou, né, é muito mais fácil você encontrar o dorama, né, tem até no aplicativo aí, né, no Viki, e tipo, legendado em português. Então, cara, isso facilita muito, bem melhor do que você ter que correr atrás, tipo, em algum fórum obscuro aí, pra ver se tem pra download, ainda tem legenda, talvez tenha legenda em inglês, né, e você também não tem aquele nível assim de inglês. Então é isso, então, né, nesses aspectos, né, os coreanos saem na frente, né, tanto K-pop aí, tipo, é popular, tanto novela, e talvez o Japão possa repensar um pouco, né, nessa questão estratégica aí. Só pra finalizar aqui, é que, igual ele falou aqui, o dorama coreano é K-drama mesmo, assim como o dorama japonês é J-drama, né, então é isso aí. Bom, é isso, né, esse foi o nosso 12º episódio, a gente falou das bizarrices aí, né? Então, fica aqueles recados de sempre. Galera do iTunes, não esquece de comentar e deixar avaliação lá no iTunes Store. Pra quem tá conhecendo o podcast nesse episódio, né? Sempre tem, né? Quem tá escutando o podcast pela primeira vez, pode escutar os nossos episódios anteriores, que provavelmente você vai gostar também. É isso. Até semana que vem. Falou. Falou, obrigado.